Bom dia, Gol 8897, acione identificação, desça via, chegada a Bonfim para o nível 050, QNH1017. Bom, 17, desce via, desce 050, bom, 897. Decolagem da 197. O vento é de 040 graus com 4 nós. Bravo Luiz, que decolou agora aos 37, controle 120, decimal 8. 308, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, isso, Bravo Luiz. Bom dia, Papa Romeu, Whisky, Bravo Luiz, contato radar, suba para nível 430 na saída da El. Subindo 430 da El, isso, Bravo Luiz. Autorizado final, ILS, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Contareiro 1804. Gol 1995, desça via para 2000 pés, o QNH 1017. Via 2000, 1097, 995. 1097, desça via para 4000 pés, QNH 1017. Via até 4000, 1097, 897. Salvador, bom dia, Gol 1715. Bom dia, Gol 1715, acione a identificação, desça via chegada a Bonfim para o nível 050, QNH 1017. Chegada a Bonfim para nível, para 050, QNH 1017, Gol 1715. Salvador, vou no 607 para Índia. Vou no 607, adicione identificação, desça via chegada Banff para o nível 060 QNH 10017. 060 via chegada, vou no 607, intenção ele é suíço, ok? Sim, te aguarde, o procedimento ele é suíço, que o gol no 607. Meu uísque, Bravo Uísque, chame centro Recife, em 125 decimal 1, alterno na 33 decimal 25. 251, 3325, bom dia. Bom dia. Finalizado, gol 1804. Gol 1804, chame Torre Salvador, 1 no 8, decimal 6. 86, boa. Boa. Gol no 995, autorizado final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Isso, final, reporte estabilizado, 995. 897, desça via para 2000 pés. Até 2000, Amanhã 40 com 6 e depois baixando, tá bom, 8 4. Desce para 4, meu pé, 1097, gol 1795. Gol no 607, desce para o nível 050. 050 agora, 607. Gol no 995, chame Torre Salvador, 1 no 8, decimal 6. 8, 6, até daqui a pouco. Até. Okay. 897 autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Estabilizado X-Ray, 1-0, reporte estabilizado no 897. 95 ao número 2 para pouso, continue a aproximação, informe chuva leve sobre o campo, fica molhado. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3517, cruzando 180 para 1960 com a informação Índia. Bom dia, tá 3517, acione identificação, desta vez chegada a Banff para o nível 060, QNH 1017. Identificou com 1017, chegada a Banff, autorizada a descer até o 060, tá 3517. 715, reduza para 2209. Reduzindo 2209, gol 1795. 204, no solo aos 46, livra direita para segue Alfa Juliette para o 10. Alfa Juliette 10. Isso, 04, confirma, pista livre? Livrou e prossegue para o 03, via Alfa e Juliette. É, 10, Alfa e Juliette. Gol no 995, tem livre pouso na 10, o vento é variável com 39, pista molhada. Livre pouso no 0, gol no 995. Cinco, no sol aos 48, vai livrar a direita, prossegue via Alfa Juliette pro 04. Direita Alfa Juliette pro 04, gol 1995. Uno 715, desce a via para 2.000 pés. Desce via para 2.000 pés, gol 17, 15. Uno 607, desce para 4.000 pés, que é negar no 017. 17, 4.000, 607. 3.517, desce para nível 050. 050, tá, 37, 3.517. Uno 607, reduza para 220 nós. 220 na redução, gol 607. Uno 607, autorizado proa do Sierra Vita 367. Sierra Vita 367, o Golo 607. Salvador, bom dia, Otan 3171, 320 Guarulhos, cliente da Juliette. Otan 3171 para Guarulhos, está autorizado o nível 320. Decola da 10, na saída da El, Leda, Bridge, a gente intercepta até Zulu 16 e prossegue Bravo até Zulu 13. Aciona 5102 no transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Autorizado 320 Guarulhos, recolha da 10, saída da El, Leda após bridge, intercepta após o 10, 16, até BHZ. 5102 no transponder e 1208 o controle, então 3171. Julgamento correto, chama para o push na remota no 4. Negativo, na, tá no 612, eu tô 371, vai chamar pra onde? Obrigada. Tá, 190, vou encontrar estabilizado, gol 1790. Boa noite, 97, muito bom dia, participando visual, forma pista molhada e chuva leve sobre o campo. Sim, a gente vai reportar visual, 1897. 707 autorizado, procedimento ILS Whisky, reporte estabilizar no localizador. Ok, chamando ILS Whisky, Golobin 07. Oito 897 avistou a 1300 pés. Sim, a gente tem livre pouso na 10, o vento é de 060 graus com 59, check trem. Baixou e chegou, livre pouso pista 10 com 897. Chuva leve, pista molhada, chama 2 Salvador em 1 no 8, decimal 6. Gente, mais 86, sentido as condições, obrigado, com 1795. Número 07, possível iniciar redução para 1809. Estamos na redução, volume 07. 3517, desça via para 2000 pés, o Kenegal no 017. Desce via para 2000 com 1097 no ajuste, o Zan 3517. Salvador, bom dia, gol 97 no 5, passou o marcador externo baixo travado. 97 no 5, muito bom dia, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Informe chuva leve sobre o campo, pista molhada. Ciente das condições, aguardando autorização de pouso, gol 97 no 5. Como você perdeu o contato com o centro de campo? Controle Ciente Gato, Adição 932. ILS Whisky, Golo 607. Golo 607, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 8-6, até logo. Certo. 3-5-1-7, autorizado, sinal ILS X-Way, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, X-Way, da 1-0, reportaremos estabilizado, até 3-5-1-7. Salveirópica 9832, pode voar da presença da posição de Itapu. Para o voo 897. Via para 2000 pés, o Kenegal no 017. Sim, pode estar, via no 017. 9607 é o número 2, continua a aproximação, vou resumir a autorização. Gol no 7, no 5, informe pista molhada, chuva leve sobre o campo, vento de 0,4 graus, com 6,219, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, gol no 7, no 5. Pronto, copy. Sim, senhora. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta uppers do 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-20 decimal 8 e aciona 5-1-1-4 no transponto. Autorizado Brasília, 360, decola da 1-0, curva direita no perfil da Arbor, transição Elefa. Até interceptar o Pesulu 17. 1208 ao controle, 51-14, transponde, o 7508. Correto, portão 5, chama pronto, 5808. Chamada pronto, 5808. Luna 607, tem livre pouso na 10, o vento é de 050 graus com 5 nós. Livre pouso na 10, Luna 607. Luna 607 no solo agora, 59, livre direito, Luna 21, desce na rádio. 329, boa, Luna 607. Ah, 3597. 3597, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 86, bom dia, obrigado. Azul 32 autorizado, final ILS X-Ray pista 10, reporte estabilizar no localizador. Voltará estabilizado, está 9833. 5, ingresso Juliette, posição 02. Juliette 02, Luna 7. Salvador, boa, gol 607. Luna 607, bom dia, TaxiTV Alfa, reportando seu taxi Juliette para ingresso. Taxi Alfa, seu Juliette reporta com 607. Fortaleza, muito bom dia, Etertan, 3517, final estabilizado, baixado e gravado. 3517, boa, bem-vindo a Salvador, Bahia. Já tá avisado algum campo? Afirmativo. Tempos autorizados, vento norte, 59, ajuste 1017. Livre pouso, tá, 3517. Ingresso Juliette, posição 01. Juliette, para 01, 607. Decolando 7, 04, direita, solo 121, decimal 9. Direita, 129, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. Tá, 3517, você livrou? São 3517, bom dia, táxi lento via Alfa, mantenha a posição antes da táxi Juliette aguardando. Via Alfa, vai manter antes da Juliette aguardando, 3517 da cama. São 3171 na escuta do solo. Tá, pushback acionamento no 612, são 3171, bom dia. Para livre, pushback acionamento, condições de realizar o pushback de modo de deixar a entrada do 612 para o ingresso do Airbus da companhia? Afirmativo. Graças. Livre pushback, a porta ataque são 3171. Chamando. São 3517, prossegue via Alfa Juliette, posição 612, agilizando na medida do possível. Alfa Juliette 612, tá 3517. O 3517 vai tentar apenas o Airbus da companhia iniciando o push na posição 612 e vai deixar livre para o parqueamento que entra. Ok, obrigado.